Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras! Para você que já cola aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, você sabe que é o Diáspora, a cor da nossa cultura, encontros e redes. Eu sou Joyce, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, que sempre apresenta aqui o programa acompanhada de seus parceiros, parceiras e parceiros. E hoje aqui comigo, Joe Carvalho. Dê o seu salve aí, Joe! Olá, pessoal. Tudo certo com vocês? Eu sou Joe Carvalho e tô aqui junto com vocês para a gente bulir um pouco. E com a gente também a espetacular Gi Trajano, poeta, slammer e escritora que teve sua formação básica em poesia realizada nos saraus promovidos pelo grupo Poetas do Tietê, no estabelecimento prisional em que se encontrava cumprindo pena na virada do século XX. Em espaço de exclusão radical, a autora, nascida em Suzano nos idos de 1977, filha de pais nordestinos migrantes que pelejaram para criar os seis filhos que vingaram, teve pela primeira vez acesso a produções culturais e fez-se logo poeta. Na sequência, descobriu o slam e consagrou-se nesse formato de competição entre performances de poesia falada. A marca da oralidade não deixou de comparecer em sua primeira criação literária na modalidade escrita e fez a narrativa Quem Saberia Perder, na qual se encontra ficcionalizada a experiência de Angélica, mulher negra e trabalhadora, cuja vida vira de pernas para o ar quando ela comete um crime e é levada à prisão. Dê o seu salve aí, querida! Salve a todos, vamos pra cima, vamos falar, vamos brincar, vamos conversar. E hoje nós falaremos sobre um tema espetacular. Solta a vinheta, Emerson. E as mulheres negras? Gi, falar sobre mulheres negras, né, a partir da experiência que você teve, é pensar aí sobre essa base da estrutura, né? Porque ainda hoje, dentro do sistema colonial, capitalista, racista, nós ainda estamos lá na base da economia, na base da política. E aí eu gostaria que você começasse aí a trazer os bulimentos a partir da sua vivência, né? Trazendo para a gente, né, o que é hoje, né, pensar, refletir, bulir sobre as nossas existências enquanto mulher negra. Bora lá. Existir enquanto mulher negra já começa resistindo, né? Como mulher, como ser... Porque essa mulher negra ela vem acompanhada de um secto, né? Eu acho que toda mulher negra ela é um secto. Ela vem com filhos, ela vem com ex-companheiros. Dificilmente a mulher negra ela tem um companheiro só. Então ela vem de várias histórias, de vários amores. Não é o Martinho da Vila que teve várias mulheres. É essa mulher que vem de várias histórias, de muitos amores, desses filhos que acabam tecendo colchas de retalho. Eu tiro pela minha mãe, que eu digo que a minha família é uma colcha de retalhos. Meu pai tinha três filhos ali, minha mãe tinha dois filhos com cada companheiro ali, mais os do meu pai. E a gente juntou essa colcha de retalho e se fez família. Quando eu vejo essas mulheres elas são matriarcas, sabe? É matriarca na essência, porque se educa esse filho sem educação. A Ellen O'Leary, na antiga poesia, ela fala minha avó formou na vida e nunca soube o que é reprovação. E essas mulheres vêm sem reprovar na vida, porque elas só têm uma opção, dar certo. Dá certo. E de onde eu venho, quando essas mulheres dão errado, acontece o que não acontece quando é com um homem preto, por exemplo. Quando uma mulher ela vai para o sistema prisional, ela é abandonada. Ela perde o contato com a família, com os filhos. Quando o homem vai para o sistema prisional, formam-se filas quilométricas para que se vejam esses homens, porque esses homens não foram amados o suficiente, então eles precisam de um pouco mais de atenção. E quem faz isso? São, na maioria, mulheres. vide as filas. Eu costumo sempre dizer, visite uma penitenciária num dia de visita e veja o tamanho da fila da penitenciária feminina, e visite a penitenciária masculina e veja o tamanho da fila da penitenciária masculina. É imensurável o número de mulheres que ali estão. Então, ou seja, as que não estão aprisionadas ainda estão nesse sistema do cuidar, de recuperar, porque quem recupera, na maioria, são as mulheres. Quem recuperam esses homens, na maioria, são as mulheres. Quem recupera esses filhos, na maioria, são as mulheres. Porque o sistema colonial penal, ele não recupera ninguém. Então, essas mulheres, elas vêm, elas têm uma força motriz que é chamada, eu não posso falhar, eu não vou dar errado aqui, e elas trazem isso. E quando elas trazem isso à frente, elas, até sem entender que são negras, mas elas entendem que elas são potências. E quando elas são potências, elas trazem esse todo para si, agarra, e ela fala assim, não, agora daqui eu construo o meu clã e vou. E quando ela vai, esse clã cresce, aparece, e as histórias são revolucionárias. Assim. Eu acho maravilhosa a sua fala, Gi, porque você trouxe aí já um dos fundamentos das filosofias africanas, né? A matrilinearidade, né? A importância do matriarcado, né? E é um programa que a gente já fez aqui, né? No Diáspora, sabe? Bulindo, porque muitas pessoas ainda confundem matriarcado, acha que o matriarcado é o contrário de patriarcado, e não é, é outra coisa, nós estamos falando de outro fundamento, nós estamos falando de outras ontologias. Amores e amoras, para vocês ainda que não sabem do que se trata, temos um programa no Diáspora falando sobre o matriarcado. Dentro do patriarcado, né, da colonialidade, o homem negro, ele herda as violências do patriarcado, né? Ele não herda a herança, que é o dinheiro, a herança econômica, mas ele herda as violências. E como ele não consegue colocar a violência em quem faz a violência nele, né, que é o sistema, eu, o patriarcado do homem branco, ele ataca quem está mais próximo dele, ou seja, a mulher negra. Né, ou jovem negro, enfim. É complexo, né? É como a gente é o tempo todo buscando, né, a lucidez de qual sistema a gente está para que a gente possa operar dentro de uma ética africana na qual a gente não consegue ter, porque a gente não consegue nem se entender enquanto povo. Enfim, só para a gente começar aqui os nossos bulimentos, venha para a roda, Joe Carvalho, trazendo também mais bulimentos para a gente pensar e criar e buscar espaços mais sobre esse tema. Vem para a roda, Joe! Ouvindo a Gi falar, eu fiquei pensando em várias coisas. E aí, uma das coisas que me vem é pensar esse senso de comunidade. E aí, eu até queria perguntar para você, Gi, teve um momento que você falou do clã, de se reunir. Queria perguntar, enfim, saber se tem alguma história que você pode compartilhar a partir do momento que você vai se juntar com outras mulheres negras, como se deram ou se dão esses encontros e como isso te movimenta, como isso bule com você, como isso te transforma de algum modo. Eu tenho uma amiga, eu gosto do nome dela, é Inamargô, chiquérrimo. Ela é sambista, pastora de samba, já foi puxadora da Pérola Negra. E ela, hoje viva, né? Porque era ela e Leia Alves, eram as referências de potência de negritude para mim. E a Iná, um dia me convidou para a casa dela. E a casa dela tinha 7 mulheres mais antigas. Eu não vou dizer mulheres velhas, mas 7 mulheres antigas. E ela cresceu no meio dessas 7 mulheres antigas. Então, eu sentava para conversar, uma vinha falando do banho de arruda, a outra vinha falando de vamos fazer um capitão, que é aquele bolinho de feijão com arroz e farinha, que você amassa com a mão e sentar de cócoras na sala, porque a gente não tem sofá e tudo mais, e a esteira. E é uma casa aqui no bairro do Ipiranga, que é tudo concretizado, tudo asfaltado, mas a casa, você chegava assim, era um quilombo. Eu ficava olhando aquilo assim, e o café tinha um pilão ali para você fazer, e aquelas mulheres faziam questão de dizer para você, aqui se come assim, é com a mão, não é com o que se criou, porque você é criação. Enquanto você não entende que quando você sai dessa porta para fora, a sua nutrição, o que você é o que move, não é o motorista do ônibus que te leva, mas é a sua criação que te nutre, a força que você tem para ir vai, enquanto você não entender isso, não pare de vir aqui. E eu vou lá até hoje. Maravilhoso. E aí, recentemente, uma delas faleceu. E aí, todo mundo corre, vai. E quando a gente chega na Vila Alpina, todo mundo fala, olha, o sepultamento vai acontecer de madrugada. Nós não vamos esperar amanhecer. E eu peço que você vá de branco. E aí a gente tá, vamos pra lá. E chegamos, e foi, assim, era um sepultamento. Mas foi uma celebração à vida daquela pessoa, sabe? O tambor, as pessoas... E eu falei, cara, por que que a gente não tem essa cultura? Por que que a gente não sabe ser grato pela vivência de pessoas ancestrais desse matriarcado que veio aqui? A gente lamenta, óbvio, é o conhecimento. Mas como é bom saber que essas tradições ainda existem, que a gente tem que fazer e que a gente não tem que ter um enterro católico durante o dia, que a gente não... Nada. A gente tem que estar ali sendo força. E graças a elas, a essas entidades vivas, é que hoje eu tenho força. Maravilhoso, Gi. Maravilhoso. E aí, amores e amoras? Estão se sentindo bolidos, bolidas? Então daqui a pouco a gente volta. Dono do corpo quer dançar, mavambo na barra do dia, do semba bombo giro samba, a luvaiá alivia, no baque do baticum do baobá, bare boca que tudo come. Menino travesse legua, na gira quem tranca a rua é homem. Ele para votum, eixo otara goie. Ele para votum, eixo otara goie. Ina, ina, mojubá, aradorum, aie. Ina, ina, mojubá, aradorum. Interpretada pela maravilhosa cantora, compositora e educadora paulistana de Campo Limpo, aqui de São Paulo, Luana Baiô. Dona de uma voz grave, potente e marcante, seu trabalho é fortemente marcado pela presença da música negra em diáspora. Realiza um forte trabalho na cultura afrodiaspórica, apresentando ritmos como viçungos, sambas, jongos e outras músicas que fizeram e fazem parte da sua trajetória. Em Baticum de Bará, que nós acabamos de ouvir, a composição também teve a participação do escritor e historiador Luiz Antônio Simas. Luana Baiô, acompanhada de grandes instrumentistas, faz uma homenagem à cultura negra. Espetacular! Se vocês ainda não conhecem mais essa cantora, bora conhecer! É tudo nosso, nada deles! E a gente precisa comer, nos alimentarmos das nossas culturas, filosofias e saberes. Diáspora. Bem, Estamos aqui no nosso terreiro de discussões e polimentos com a espetacular Gi Trajano, bulindo aqui, né, sobre o que é ser mulher negra nesse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil, nesse cárcere desse território, bulindo a respeito. E Gi trouxe fundamentos espetaculares, né, nas suas falas, como a matrilinearidade, como o estar, né, o prazer de estarmos, né, sempre na companhia, escutando as histórias dos nossos mais velhos e mais velhas, né, e aí trazendo aqui, né, o de Kenga de Akongo, né, do cosmograma Bakongo, onde nesse círculo do tempo, né, tá lá, né, esse mais velho, esse Indese, né, dentro das filosofias africanas Bakongo, né, da educação, que é o Kindesi, né, esse Indese em relação direta com Kala, que é o mais jovem, né, enquanto a gente no Tukula, enquanto jovem, forte, em relação direta com a nossa ancestralidade, que é o Mussone, né? Enfim, eu acho espetacular isso que a Gi trouxe aqui, né, nessas falas. Olha quantos fundamentos a gente pode ver, né, nas nossas falas, quando a gente tem essa relação, né, com as filosofias. E aí, Gi, né, já indo aqui para nossas considerações finais, né, das nossas falas, eu gostaria que você bulisse um pouco aqui com a gente, né, sobre a importância, né, de, por exemplo, quando a gente está, né, entre mulheres, né? Quando a gente está entre mulheres, e essas mulheres, né, elas são, eu digo que a maior parte dos nossos homens negros terem chegado ainda em pleno século XXI, nesse sistema violento que a gente vive, né, que a cada 23 minutos um corpo negro cai, né, como é bulir, né, com essas mulheres, sobre expectativas, sobre possibilidades, sobre será que a gente tem direito a expectativas e possibilidades? Enfim, como que é isso para você, Gi Trajano? Olha, chegou um tempo que eu achei que não. Chegou um tempo que eu achei que não, que a gente não tinha direito à expectativa. Imagina, você vai para o sistema prisional jovem, né, aos 18, 19 anos de idade, sai de lá com quase 30, perde uma década ali. E aí eu fui colonizada de novo, né? Porque a gente precisa falar de um problema. Um dia, se você quiser, a gente fala sobre isso. Mas a colonização das igrejas... Ah, tá fazendo promessa aqui, hein, Gi? Tá fazendo promessa aqui de voltar, hein? Oh. Eu já quero. Com certeza. A colonização antigamente feita pelos jesuítas, hoje ela é feita pelos pentecostais. E essa colonização nos culpa. Diz que a gente tem que ter os nossos pecados perdoados e você vai... Você fica nessa lavagem cerebral e você fala, cara, eu não tenho direito. Estão me dando a oportunidade de estar aqui, estão me dando a oportunidade de estar numa igreja, estão me dando a oportunidade de sentar numa sala de um agente que trabalha de segunda a sexta, como se meu povo e eu nunca tivesse feito isso. Chegou um momento que eu achei que não houvesse realmente essa oportunidade. E aí quando eu vejo mulheres fazendo diferente, né, e mulheres pretas ainda, que chegam e fala assim, não, olha, eu cuido ali da associação de moradores, eu sou a mulher que vai fazer barulho na praça porque o meu filho foi assassinado, eu sou a mulher que vai fazer barulho lá na porta do governo do estado para dizer por que, que o cara de Alphaville ameaça o policial e por que, que o menino da cidade de Tiradentes ainda continua com a 12 na cara. E quando eu vejo essas mulheres falando, não, eu posso fazer, sabe? E eu olho assim, eu falo, mas caramba, não tem o segundo grau, cara, completo. Como é que essas mulheres avançam? E aí hoje eu me vejo mulher sem segundo grau completo, com 2 livros, fazendo as coisas, conversando de igual para igual com eles lá, não, vai aprovar meu projeto de lei sim. Vai engolir sim, o que quer que muda, o que faz? Não, isso não faz, não, isso tem negociação, isso não tem, vamos divergir, vamos bater de frente. E até curioso, Joyce, preciso dizer aqui, eu e Joyce, nos primeiros 10 segundos que nos conhecemos, a faísca de Omulu foi lá para cima, assim, na palha do Omulu foi, e todo mundo falou, e agora, vão se pegar? Imagina, e saímos dali nos amando, que é isso que as pessoas precisam entender. Caráter forte não significa disputa. Caráter forte significa que nós estamos ali pela mesma coisa e que quando a gente parar de se ver, porque quando a gente se vê o reflexo, estranha, né? A gente estranha. Mas quando a gente se vê o nosso reflexo e aprende a gostar do que vê, a gente avança. E é isso, assim. É, então, eu vejo mulheres negras, matriarcas, muito potentes. E vejo, infelizmente, porque eu ando no Islã, mulheres negras, jovens, muito arrogantes. E aí, cara, quando a gente fala, dá uma segurada que você ainda não viu tudo, gatinha. Porque, por exemplo, eu ouvi uma poesia de Islã uma vez, da menina falando, não, porque a gente vai pra cima, vai decepar a cabeça, vai fazer não sei o quê, porque nós vamos bater de frente. Eu falei, vai com Deus, porque eu não tomo borrachada, nem gás lacrimogênico na minha cara nunca mais. Porque aí vai com Deus, mas me diz uma coisa... Quantos dias de presídio você tirou? Quantos dias de cana você tirou para você bater com esse sistema? Outra coisa, você corta mesmo a cabeça, mesmo do polícia, se ele vir na tua? Me diz, quando você vai fazer a obrigação do seu orixá, quem é que degola o animal pro sacrifício? É você ou é o pai de santo que você tem nojinho? E quando você bate essa de frente, que você fala, ô, vem menos, senta para ouvir, que só pode ser chamada de matriarca, quem se levantou para ensinar... Então, bem isso, quando você faz isso e que você chama uma menina preta, não uma mulher, uma menina preta fala, dá uma segurada que eu já tive nesse lugar e eu sei que não vai te levar, é onde as pessoas falam, caramba, deixa eu dar uma segurada na minha onda, porque se essa mulher chegou 46 anos aí, tá contrariando todas as estatísticas, não morreu, não surtou, não tá presa, não se matou, não teve filho, porque é isso, mulher preta também tem que parir, não teve filho e tudo mais, eu preciso escutar um pouquinho, é isso. É sobre isso, Gi. Joe, traz aí as suas considerações finais, querida, a respeito dessa fala espetacular de Gi Trajano. Eu fiquei pensando muita coisa, assim, em relação ao que a Gi trouxe desde o início da conversa. E eu fiquei pensando, eu cresci em famílias que elas são matriarcais, elas são matrilineares. A minha família materna, minha avó, ela teve 10 filhos. Aliás, ela teve 7 filhas e ela teve 3 filhos. E a minha família paterna é uma família que eu tive uma possibilidade de conhecer, de conviver, tanto com meu bisavô quanto minha bisavó, que eles foram casados a vida inteira, e depois a minha avó, que sempre estava estruturando as famílias, e uma coisa que aconteceu na minha família paterna é que um tio bisavô, ele foi assassinado muito jovem, em Osasco, quando ele tinha 18 anos. Então o fantasma do genocídio, ele sempre... perpassou a nossa família. E aí eu lembro que quando eu era mais jovem, assim, eu tinha uns 15, 16 anos, eu comecei a me virar muito cedo pela cidade, com 10, 11 anos, eu já estava andando, pegando ônibus, pegando transporte, assim. E aí eu lembro que algumas vezes eu já era adolescente, assim, já me virava, e minha avó ficava muito preocupada se dava 8 horas da noite e eu estava no terminal de ônibus, eu não entendia isso. Até porque eu fui descobrir essa história do genocídio muito depois, quando eu estava fazendo uma peça que abordava o genocídio, e aí no meio da peça eu sonhei com a história, com essa pessoa que faleceu, que me disse o nome, e aí eu entendi que existia um medo de que a gente morresse, porque a possibilidade já tinha acontecido, e ao mesmo tempo tem algumas coisas de algumas complexidades, que... Eu conheço, tenho muitas amigas que a família é composta, por exemplo, são 4 mulheres e tem um homem, e aí, pelo medo de que essa pessoa seja... Todo mundo está no mesmo contexto de violência. Tudo pode acontecer com todas as pessoas, só que aí, esse homem, ele é mais protegido, de alguma forma. Por eu tenho uma amiga que ela conta que teve um momento que a família dela passava fome, elas eram 4 mulheres e um homem, e aí o irmão dela... queria fazer judô, e foi fazer, pagaram o judô porque tinha medo que ele entrasse dentro do mundo das drogas. Só que a violência, o mundo, esse, entre aspas, mundo das drogas, estava disponível para todo mundo. Aí eu fico pensando um pouco nesse lugar cultural mesmo, que a gente pensando, é importante que a gente coloque também que a gente está falando de um recorte de cisgeneridade, tanto masculino quanto feminino, mas fico pensando um pouco nesse lugar. E acho também bem interessante isso que a gente traz sobre esse lugar de escutar quem veio antes. Eu acho que tem um pouco dessa... Acho que é quase característico da juventude que a gente foi podendo por um legado anterior, entrar com o pé na porta. Algumas coisas, pelo que já foi construído, meio que a gente foi tendo menos paciência, ou a gente teve que fazer menos concessões do que as gerações anteriores, mas eu também percebo que tem alguns momentos que a gente se perde. Tem uma história que eu lembro que quando eu estava entrando na faculdade, eu tive um momento de muita raiva, e aí meu bisavô contou uma história de determinada vez que ele estava indo de um... tinha uma mulher que estava presa dentro de um carro, e aí ele e o amigo soltaram essa mulher dentro desse carro. Era uma mulher branca, os dois eram dois homens negros, e aí quando tiraram ela do carro dela, que ela estava presa, falaram: nossa, vocês fizeram isso tão rápido que parece que vocês roubam carro. E aí eles trancaram ela de volta e foram viver a vida. E aí, dentro dessa história, eu entendi que... Ah, eu entendi muita coisa, que por mais que a universidade e outros contatos, outros acessos que eu tive fossem me ensinar, tinha muita coisa que eu aprender na mesa de casa, conversando com meu bisavô e com a minha bisavó. É, sobre isso, né? A importância, de novo, Larendo, de Kenga de Akongo, né? Que é o cosmograma Bakongo, que é a figura, né? É o gráfico do tempo, né, para as filosofias africanas do povo Bantu, né, essa relação, né, do Luvemba com Kala, né, de novo, né, nesse jogo de aprendizado um com o outro, né. Enfim, estamos chegando à finalização do nosso terreiro de discussões e polimentos. Ah, foi espetacular, Gi, ter conversado com você sobre um tema tão fundamental, tão importante, que é de falar das nossas existências, né? É, e aí eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua alegria, pelo nosso encontro, pela ancestralidade ter permitido esse nosso encontro, né? Eu agradeço também. E aí eu gostaria que você também trouxesse aqui, né, suas considerações finais, a sua despedida. Vem com a gente. Ah, eu que agradeço o convite, atendi de pronto, arrumei um computador aqui de última hora, porque é um convite que não se pode ser recusado. Toda oportunidade de fala que a gente puder ter, a gente precisa pegar. E eu queria que todo mundo, assim como o Joe, fosse visitado pelos seus ancestrais, seja onde for, para ser aconselhado. E que bom que o bisavô dele trancou a mulher de volta, porque esse tipo de elogio de branco a gente não quer receber, não. A gente é herói depois. De outra forma, a gente é herói, sobrevivendo. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês hoje. Joe, traga aqui a sua despedida. Dê um tchau aqui pra galera. Primeiro, quero agradecer a Gi, muito obrigado por ter compartilhado suas histórias. Agradecer também a Joyce, a Inquipa. Esse podcast é incrível e a gente tem muita conversa boa. E aí a gente se vê nos próximos papos, sempre bulindo, mexendo e criando e recriando novas coisas, novas histórias. Amores e amoras, um cheiro no coração de vocês. Até o nosso próximo bulimento. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.